E para que você consiga compreender um pouco mais sobre a LGPD, Taciana e o nosso ilustre convidado Vanderly trouxeram um bônus para aguçar ainda mais o seu conhecimento. É com vocês, Taci e Vanderly. Vamos ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 11º, capítulo 3. Os dados pessoais do consumidor serão preservados, mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para os fins do atendimento. Isso mesmo. E em 1996, a Lei 9.296 veio acrescentar que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E o que de concreto fez a União Europeia nessa década de 90? O Conselho Europeu fez em 1995 a Diretiva 95/46, que estabeleceu regras para serem cumpridas por todos os países da União Europeia. Nela, o conceito de proteção de dados e a interpretação de seus propósitos tornam-se mais desenvolvidos e bem mais próximos das legislações atuais. E a partir dos anos 2000? Nos anos 2000, foi estabelecido o Safe Harbor, acordo entre Estados Unidos e Europa, com o objetivo de facilitar a troca de informações e dados pessoais entre os dois polos. O programa foi uma tentativa de uniformizar as regras. Porém, em 2015, o acordo foi revogado por suspeitas de espionagens por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Falamos dos avanços na União Europeia. E no Brasil, quais foram os avanços? Em 2013, o decreto 7.962 acrescentou algumas orientações que complementam o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º define que são diretrizes do Plano Nacional de Consumo e Cidadania a autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança das informações e dados pessoais prestados ou coletados, inclusive por meio eletrônico. O ano de 2014 foi importantíssimo para a privacidade online. Neste ano foi sancionada a Lei 12.965, que ficou conhecida como o Marco Civil da Internet. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ela regulamentou o uso da internet no Brasil. Estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres a serem observados por provedores e usuários dos serviços de internet. Considerado pelos meios midiáticos como a Constituição da Internet, o Marco Civil buscou disciplinar toda a matéria existente sobre o uso da rede no território nacional, a partir de princípios como da neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. O Marco Civil da Internet foi então um grande avanço para o Brasil. E a legislação da Europa continuou evoluindo? Em 2016, a Europa aprovou o Privacy Shield, um novo programa de transferência internacional de dados com empresas norte-americanas, que garantia maior segurança para os cidadãos europeus. Como vimos, a liderança do debate sobre o tema surgiu na União Europeia e se consolidou na promulgação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu, 679, aprovada em 27 de abril de 2016. Conhecido como GDPR, teve como objetivo abordar a proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, conhecido pela expressão Free Data Flow. O regulamento trouxe a previsão de 2 anos de prazo de adequação até 25 de maio de 2018, quando se iniciou a aplicação das penalidades. O GDPR obrigou empresas de todo o mundo, inclusive gigantes como o Facebook e o Google, a mudar a forma como coletam e tratam dados. Além disso, ocasionou um efeito dominó, visto que passou a exigir que os demais países e as empresas que buscassem manter relações comerciais com a União Europeia também deveriam ter uma legislação no mesmo nível. Isso porque o Estado que não possuísse passaria a poder sofrer algum tipo de barreira econômica ou dificuldade de fazer negócios com os países da União Europeia. Considerando o contexto econômico atual, esse é um luxo que a maioria das nações, especialmente as da América Latina, não poderia se dar. E por estes e outros motivos, como esclarece Albuquerque, finalmente o Brasil aprovou em 2018 a Lei 13.709, o novo marco legal brasileiro de grande impacto, tanto para as instituições privadas como para as públicas, por tratar da proteção dos dados pessoais dos indivíduos em qualquer relação que envolva o tratamento de informações classificadas como dados pessoais por qualquer meio, seja por pessoa física ou jurídica. Qual governo sancionou a LGPD? A Lei de Proteção de Dados Pessoais foi promulgada pelo presidente Michel Temer no dia 14 de agosto de 2018. É uma regulamentação que traz princípios, direitos e obrigações relacionados ao uso de um dos ativos mais valiosos da sociedade digital, que são as bases de dados relacionadas às pessoas. É extremamente técnica e reúne uma série de itens de controle para assegurar o cumprimento das garantias previstas que se fundamentam na proteção dos direitos humanos. Como reafirma Pinheiro, o espírito da lei foi proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, trazendo a premissa da boa-fé para todo tipo de tratamento de dados pessoais, que passa a ter que cumprir uma série de princípios de um lado e de itens de controles técnicos para a governança da segurança das informações de um outro lado, dentro do ciclo de vida do uso da informação que possa identificar uma pessoa e esteja relacionada a ela, incluindo a categoria de dados sensíveis.